pelo trabalho. Beats e rimas, é isso que eu faço. Assim eu vou, levando o flow, mostrando quem eu sou. Com mic na mão, sou sincero, não boto terror. Amor pelo trabalho, com rap me encaixo. Por isso eu vou que vou, cada dia um aprendizado. A caminhada é difícil, com Jesus eu nunca paro. Pois ele é que guia meus caminhos e os meus passos. Amor pelo trabalho tenho, mostro meu desempenho em cima do palco pra rimar. Mostrando meu som, pra quem quiser colar. Amor e persistência me fizeram alcançar. A unção de Deus que me inspira a rimar e improvisar. Esse é o motivo que me faz continuar. Muito amor pelo trabalho, rap nacional. Hits e rimas, é isso que eu faço. Muito amor pelo trabalho, rap gospel. Hits e rimas, é isso que eu faço. Comecei de baixo, pra poder gozar o topo. Parece coisa de louco, mas demonstra o meu esforço. O rap é meu trabalho e nessa vida sou registrada. Nova escola, novos talentos são encontrados sem me cansar. Vou fortalecendo a minha fé, pra conquistar terras como conquistou o Josué. De ré não ando nem se me pagarem um milhão. Tá louco, acho que vou largar meu talento assim então. Vai vendo, o movimento está crescendo. Deus na frente, nós atrás, sua palavra prevalecer. Tudo tem jeito, na vida você tem que ser esforçado. Tem que fazer jogada certa pra vencer o adversário. Trabalhando honestamente, conquistando seu espaço. Estou jogada limpa, assim que eu sou incentivado. Beats e rimas, é isso que tem no meu trabalho. Sou no braço, aumento agudo, grave, tô conectado. Muito amor pelo trabalho, rap nacional. Beats e rimas, é isso que eu faço. Muito amor pelo trabalho, rap gospel. Beats e rimas, é isso que eu faço. Não me ajo um cara feia, pois aqui não falo besteira. Com rap vou seguir se Deus quiser pela vida inteira. Levando a palavra, certo, levando a palavra verdadeira. A aliança está forjada, a banda está formada. Com rap vou seguir se Deus quiser na caminhada. Caminhada é difícil, mas eu nunca desisto. Insisto ganhando em tudo que eu tenho, eu devo a Cristo. Por isso eu insisto, que o dom da rima eu tenho. Não paro de rimar enquanto o som tá batendo. Palavras desalinhadas, vazem amplo tempo rimas. Numa elevada cadenciada, para mim não custa nada. O trabalho é de ponta, mas o amor é o que conta. Muito amor pelo trabalho, rap nacional. Beats e rimas, é isso que eu faço. Muito amor pelo trabalho, rap gospel. Beats e rimas, é isso que eu faço. Eu tô de volta, rio função, se liga na fita. Mostrando meu trabalho, a aliança minha firma. Rimar é minha função, Deus a minha inspiração. Os meus parceiros têm o dom da improvisação. Eu mostro meu talento através do flow ginástico. O Mike fazendo flow não é pra qualquer um. No grave, no médio, agudo, tamo junto no compasso. Do bumbo e da caixa, família, trilogia. Os acordes da melodia que se faz a música clássica. Escalas e tons, simplesmente um bom som. Talento, dom de rimar, Deus me deu pra trabalhar. Só palavra, pregar, beats e rimas. Muito amor pelo trabalho, rap nacional. Beats e rimas, é isso que eu faço. Muito amor pelo trabalho, rap gospel. Beats e rimas, é isso que eu faço. Muito amor pelo trabalho, rap nacional. Beats e rimas, é isso que eu faço. Muito amor pelo trabalho, rap gospel. Beats e rimas, é isso que eu faço. Todo tempo do mundo tenho, por isso em tudo que eu faço eu represento. Então, sem terror, sem dor, tudo feito com amor. Dom de MC é pra quem é merecedor, se ligou? Tô ligado, vários criticou, mas hoje em dia você aplaude meu trabalho que é feito com amor. Tudo isso graças ao meu Senhor.